Ali Alfa, Juliette Uniform. Control 120, decimal 80, America. Back 980, reflex correct. Come back to push back and start. Beleza, VLS, 5826. F5826, complexo final do procedimento LS, emitor na frequência 118.95. 295. Rono 605, desça para 2.000 pés, ajuste no 092, autorizado final do procedimento LS, reporte habilizado. 2.012, reporte habilizado na QR, Rono 605. 03304. Salvador, Godil, Web 5826, NLS. Web 5826, continua aproximação, segundo para pouso, ajuste no 02, reporte baixado e travado. Guardaremos. Então, 3179, decolado aos 20, chame controle 120.8. 208, 3179, obrigado, bom dia. Para o ponto de espera, lá, torre 1 na noite, 1095, ajuste 12. Frente pela Índia. Para o ponto de espera da 10, gol 1729. 40. 340, Dael Leda Bride, pode bater presente Dael Oleda? Então 3179, autorizado Dael. Direto Dael, obrigado, 3179. Local, Delta. Maria 35345, pronto, cópia. Nível 380. Permitido, 3 para a Vitória, nível 380, via uniforme Zulu 44. Fala da pista 10, saída da El, após da El Leda, após Leda Hildes. Controle 120, decimal 8. Transponda 5467. Permitido, Vitória autorizada de 380, maior 3 Zulu 44. Decola a pista do 0, da El Leda 8. 208 no controle Salvador, 5467, transponda 5345. Correto, 5345, chamar o pushback. Tem uma tipo, olha só, de parte principal, 5345, no bairro. Para. 50 graus, 069, livre, pouso, pista 1-0. Livre na 10, vai, 52. Salvador, eu vou no 923, informação do Brigo. Brigo no 923, autorizado para Guarulhos, nível 360, via uniforme Zulu na meia. Local na pista 10, saída da El, após da El Leda, após Leda Bridge. Controle no 20, decimal 8, transponda 5473. Transponda, por gentileza? Não entendi. Não copiei o transponder. 5473. Autorizado 360, São Paulo Guarulhos, Leopardo Meia. Decola pista no 0 da El Leda Bridge. 208 ao controle, 5473. Transponder, gol no 923. Confirmando 5473 na transponder, chefara para o inspeccionamento. Afirmo, 5473. Camará para o táxi, gol no 923. Santos 3859, desça para 2.000 pés, permanece ao ajuste. 2.000, tá. 605. Ono 605, completo sinal de procedimento LS, emitor na frequência 118.95. 95, 13859, autorizado final do procedimento LS, após estabilizar. Reportará estabilizado o 13859. Lembrar, foi ajuste no 02, reporte no ponto de espera da Oscar, um bom dia. Dois, mandou, bom dia, agora 605, uma milha por terra. Fala 605 de aproximação, reporte baixado, travado, aguardando pista livre, o ajuste na 012. L2 aguardando pista livre, agora 605. Web 5826 no sala 25, livre direito, chame sol 12 no decimal 9. 219, boa. Na 729, vento 040 graus, 079, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem, 10, vamos na 729. O Web 5826, livrando pista. Web 5826, até que se vê Alfa Juliette, Portal 2. Alfa Juliette, Portal 2. Tráfego Salvador, o canal 625. Com cópia para Brasília no 3205. Para Brasília. Decolada pista 10, primeira curva esquerda, saída Momo, após Momo Nitsa, após Nitsa conforme plano. Puído, eu perdi 10 e assim conforme. Controle no 20.8, transporta 5471. Copiado Brasília no 320, decola pela pista 10, primeira curva esquerda, saída é a Momo. Transição, não copia transição. É, conforme plano, upper whisk 10, controle após 1208, estéreo transponde 345471. CM 225 após Momo, voa Nitsa e após Nitsa conforme rota do plano de voo. Copiado Nitsa após. Força 6225. Barra 5 para pushback, essa. Vai chamar a fonte próximo na posição 1, nossa, né, 625. 0-1-2, reporte de ponto de espera da OIC. Many zero pushback and start up approved and come against the taxi. Muito grato, boa. O Papá Romeu, Papá Hotel Delta, o ajuste na 0-1-2, reporte no, na interseção da bata. Estabilizado. Em ativo. Completo sinal do procedimento LS, eu me torno na frequência 1.18.95, então 3.259. 1.895, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol 1.729. Gol 1.729, bom dia, contato radar, saída da Euleda Bridge. Mantenha 360. Salve ao 360 da Euleda Brit, igual no 729. São 31179, no centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. A Vic está na intersecção da Ótica, chamou primeiro para ataque com direita, por gentileza, aguarde alguns instantes. Como boa pizza. Ou voa Cogibu e após Nitsa. 859 passando, espero baixar travado. São 3859, tráfego avistado, ajuste 1012. Cheque trem, livre pouso, pista 10. Vento 050 graus, 079, o CAN 3859. Ciente livre pouso na 10, baixado e travado. Confirme estimado para táxi. Pedindo lembrar o Fratoia. Por que me chamaram para o ingresso número 7? 2. Autorizado o final do procedimento ali, é responsabilizado. Verifique isso. Região Liberal. Papa Hotel Delta, autorizado ingresso 17, a porta em área pronta. Zero, confirm pass on board and tentative and endurance. Okay, sir, confirm pass on board and endurance. Okay, American 980 confirm souls on board. Souls on board, American 980. Salve Salvador, bom dia, 329 da tarde, Brasil. How many people on board are there? No 1500 pés, ajuste no 0 no 2. Nada sua frente. 5, manter a posição antes da Juliette. Ok, tá no palco 57, vou na 60. O American 90, taxi via India, on hold short, runway 10, tower 118-195, o American 90. American 90, how many people are there? Papá Romeu, Papá Hotel Delta, decolado aos 32, chame controle 1, 2, 0, 208. 208, Papá Hotel Delta. Controle Salvador, Papá Romeu, Papá Hotel Delta, decola 97 pro perfil da Dael. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, contratada a saída da Dael, submantenha 200. 220. 220, Dael, Papá Hotel Delta, obrigado. Tem a posição antes da Juliette. Positivo, vai manter. Vai prosseguir a retaguarda do gol, ok? Via Juliette, portão 09. Positivo, então vai seguir o gol pro 09. Complete final do procedimento LS, eu me torno na frequência 118.95. 895, muito obrigado. 5297. 2, Salvador, 5297. Agora uma mira do externo, já visual, estabilizado. 5227, hoje aproximação, reporte baixado, travado, ajuste no 0 no 3. Reportarei baixado, travado, 2.7, qual ajuste? 1729, chame centro, Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 25, 133, 25, 729. Obrigado, bom dia, pastor. Bom dia. American 980, good morning, maintain holding point. Maintain holding point, American 980. 5217, tráfego avistado, check trem, ligue pouso, pista no zero, vento 060 graus, 08 nós. Baixou, travou, baixada travada, 5217, ligue pouso, 10. Não vem bravo, só aguarde, mas eu vou estar na cabeceira 17. Vamos ver a análise que está para pouso na 10. American Line 980 line up and maintain runway 10. Line up from runway 10, American 980. Trip 5217 no solo 37, direito, chame-se solo 1219. 219, 5217, obrigado. Solo Salvador, Oceania 6225 na posição 1, está pronto, puxa, treinamento. Autoridade Oceania 6225 no portão 1, chama para o táxi. Chama na táxi, 6225. Trip 5217, 3 ataques via Alfa, Kilo, Bate 3. Posição é 04, atenta sinalizador 4A. Alfa, Kilo, Bate 3, 5217, obrigado. India Lever Alpha, decolado 239, autorizado cruzamento do campo, reporta para o cruzamento mesmo. Autorizado o cruzamento do campo, reportará India Lever Alpha. America 980 Airborne S40, contact Salvador Approach Control Frequency 120.8. 120.8, American 980, good day. Norte, confirmando. 980 passing 2800 for 370. America 980, radar contact, book a device, climb flight level 370. Climb to flight level 370, American 980. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 5133.25, Papá Hotel Delta, vai chamar no centro. Bata 02 a bordo, aguardando apenas com a transferência o Mike Juliette Romeu. And approach American 980, requesting flight level 250 as a final altitude. Standby American 980. Com a torre agora 118.95, ajustando 1013 agora o Mike Juliette Romeu. Cruzou no 018, India November Alpha. India November Alpha, foi na proa do corredor forte e chame controle 120.8. Proa do corredor forte, controle em 120.8, India November Alpha, agradeço, até regresso. Pronto, para cópia? Autorizado, Salvador, Recife, via Upper Whisky 58, nível de voo 350. Saída é a Pulca, transição Caju, decolando a pista 1-0, com primeira curva à esquerda. Transponder 5506 e o controle Salvador 120.8. Mantenha-se condições visuais, corredor Axé, 1.000 pés. Corrigindo corredor forte, 1.000 pés, confirma? Papá Romeu, Índia November Alfa, correção. Mantenha o corredor forte, 1.000 pés. Corredor forte, 1.000 pés e sempre na escuta, Índia November Alfa. Papá Romeu, Índia November Alfa, confirma intenções. Treinamento no corredor forte, afasta até 2.0 milhas. Sim. Saia 625 para o táxi, o 95 a bordo, 4:25 de autonomia, alternando Goiânia. Torre da táxi, sua direita via Índia, até o ponto de espera da pista no 0, quando lá a torre, 118.95, ajuste no 03, ajuste na 6225. Centro de via Índia, ponto de espera da no 0, 118.95, centro da Índia, 6225. Que Luiz, que o vento 030 graus 07 nós, o ajuste 10012, reporte na 3 milhas da 17. Romeo, teu aeronave para pouso na 1-7. Já passou a rotatória, ele está a uns 4 milhas da 1-7. O vento é 030 graus, 08 nós, então manterá a minha escuta reportando o visual com o mesmo. Cinco ventos 020 graus, 082 a Daniela decolar, pistão 10. Autorizado a decolar, Daniela 125.45 or 126.85 American 90, okay. Juliette Romeo Torre. Jet Romeo Torre. Ok, mantenha a posição e aguarde para iniciar a decolagem, ok? Tem uma aeronave agora ingressando na curta final da 1-7. Ativo, prossiga no máximo até o ponto de espera da 1-7, aguardando para iniciar a decolagem. Sente, o vento de vento é norte com meia dúzia nós. Tem pouso livre, pista 1-7, o Bravo Kilo Whiskey. A aeronave está na curta final para pouso. Após o pouso, será autorizado sua decolagem com a proa direta para o destino. Aguarde para iniciar. 5345 do Ponte 3. Autorização de pushback, por favor. Autorizado, senhor, para o táxi 5345. Sente autorizado, você vai para o táxi 3345. É 225, decolou 47, controle 1208, bom dia. Controle 208, bom dia. Saneamento 225. Mike Juliette Romeo, vento 30 graus com 8 nós, saindo com proa norte, a coisa fora do solo. Mike Juliette Romeo. Saneamento 225, contato Adá, saída Momo, submontanha 320. Ascensão a 320, Saneamento 225. Fora. Juliette Romeo, fora do solo, os 48, transfere controle 1208 até a volta. 1208, graças, regresso. Bravo Kilo Whiskey, solo os 48, backtrack autorizado, reporte pista livre. Controle Salvador, bom dia, papapapá, Mike Juliette Romeo. Papapapá, Mike Juliette Romeo, bom dia. Mantenha-se em condições visuais, 500 pés na escuta do controle. Ajuste 1093. 1093, vai manter 500 pés na escuta do controle, Romeu. Papai Romeu, Índia 9B Alfa, confirme tempo de voo. Papai Romeu.